fazendo, que situação? Prometeu mil coisas além, mas eu não acredito e acho que você também. Uma coisa é certa, que podemos dizer? O futuro da gente, a gente pode prever. É como passar em outras gerações. É como diz o ditado, quem pode, pode, quem não pode. E desta vez não deu, tente outra vez que conseguirá. E se não conseguir, não adianta tentar. Pois a vida é assim e é difícil mudar. Tudo vai, tudo vem, mas anda bem ao seu lugar. Uma coisa é certa, que podemos dizer? Com o futuro da gente, a gente pode prever. É como passar e outras gerações. Quem pode, pode, quem não pode, puf.